escutar. Olá, boa tarde para vocês todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez cá estamos com a pausa musical com a Sílvia das 18 até às 20 na Rádio Arcancel 96.2. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam sobretudo bem dispostos, que tenham passado uma ótima semana. Amanhã, sexta, e aqui vem o fim de semana, logo já a correr. E vamos continuar, ou pelo menos começar, com os Némanos, dança da Calunda. Boa música e boa disposição. Fiquem à escuta. Olha a sedutora, menina chicona, é fruta da boa. Fecha a canela e vem. abraçando as promessas, saudade com ela. Olhaste do todo, menina chingona, é fruta da boa. Deixei a canela e brilho nos olhos que me fez estar. Venha matuba da ilha calumba que me faz dançar. Calu, calu, calumba, calu, calu, calumba. Thank you. olvidar lo que pasó. Me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionero y como ya viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca.

vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Voz fantástica, Raquel Tavares. E para mim é sempre um prazer de saber que há pessoas que estão à minha escuta assim um bocadinho mais longe e um bocadinho mais de perto. Esta música vai para uma menina que vai a conduzir e desculpem, vou falar em francês. Manuela, cette musique est pour toi, ma petite cocotte. Je t'embrasse fort, sois prudente sur la route. Um beijinho para vocês todos. Avec moi tu seras plus sola. Yo te quiero conmigo, mi amor Aussi douce que le mélodie. Plus je te vois, plus mon cœur fait des siennes, yeah. Me gusta tu cuerpo, baila conmigo. Ay, ay. Aussi douce que le mélodie. Plus je te vois, plus mon cœur fait des siennes. Boom, bam, bang. Dis-moi ce que tu ressens. Boom, bam, bang. Oh, Salina. Toi et moi c'est pour la vie. Estoy en tu brazo, me acuerdo nuestra noche de amor y de abrazo. Se bebía vino blanco y champaña. Estábamos chingando de Francia a España. ¿Cómo olvidarse? Mami, eso no lo sé. Pa' ti me vuelo, nena, pa' ti a la cárcel. Echemos un polvo por una última vez. De tu corazoncito yo tengo la llave. Y vamos a hacerlo, muñequita mía. Hice muchos errores, lo siento, mala mía. Yo quiero que seamos felices de nuevo. Ay, mi Rosalía. Rosalina, toi et moi c'est pour la vie. Je t'aime et ma vie t'entête. no sobra nada. No tengo más nada que dizer, nada a perder. Agora estou farto de andar a nora. Vais perder porque estavas fora. Não sabias estar na hora. A minha calma tem limites. Ficas numa mão cheia de bits. Dicas de superação e bits. Micas a faturação de hits. Espero que tu entendas que te portaste mal a valor. Se não queres, não prendas. Agora vive e deixa viver. É melhor que aprendas que já não tens aquele poder. Há pouco mais a fazer. Não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Não tenho nada. Não sofro nada. Já sofri o que tinha a sofrer, nada a perder. Não tenho nada, não sofro nada. Não tenho mais nada a dizer, nada a perder. Nada disto faz sentido. Andamos sempre perdidos. E agora eu já sei. Nós não nos fazemos bem. Não tenho nada a perder. Não sou nada. Já sofri o que tinha. Não sobra nada. Não tenho mais nada a dizer, nada a perder. Dar fora. Nada a perder. Que vem de outra vida. Há quem nos queira ver mal. O que para mim já é normal. Não lhes des ouvidos, enfim, ignora. Fica comigo para a vida toda. Minha amiga, minha mulher, não tenho saída. Vou ter que fazer. Che, che, che, che, que mate. Che, che, che, que mate. Che, che, che, che, que mate. Che, che, che, que mate. Yeah. Agora, eu ligo, marco a boda. Vamos para fora, bora. Contigo é para a vida toda. Xê, xê, que mate. Contigo é para a vida toda. Xê, xê, que mate. Se quiser.

mas não faz mal. Não faz mal. Se soubesse adormecer com o dia no olhar, o teu sonho viverá. E ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar entrar no jogo para perder. Procurar um lugar 2020. Não vou falar. Mostra-me com a tua dança. Aonde eu devo começar? Procurando teu espaço. Aonde eu posso me encaixar? Que eu tiro peça por peça. Que dá um sentido à nossa história. E a partir de hoje será para sempre. Só nós dois. Nós dois. Me solte, ela sempre tenta me atentar. Desenha, desenha. Na teia dela. Mas sou o teu gelo, vou derreter. Deixa eu gelar. Só isso de um nome. Só coração de um nome. Não é que eu não queira mais. Alguém me mudou. Só nós dois. Nós dois. Delicado pra mim quando a atração torna-se love. Quero dizer que faz você ficar posto. Espero pela tua voz quando toco uma porta. Desde aqui, encostada numa vez. Fez-me sentir que o nosso mambo é outro. Acho que tá na hora. Manda lá de me embora. Essa chuva evapora. Quando encontro. Mas vê que eu consigo te carregar. Até de manhã. Até de manhã. Tonight's going to be on the moon. That's it. Just...

Por isso vai e liga a aplicação ao som dessa canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é o trem TikTok, tá na moda, tô na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é o trem TikTok, tá no grupo todo mundo sem parar. Joga o braço em cima, é chita e alegria, agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, que o sol descontagia e deixa na batida até ao chão. Joga o braço em cima, é chita e alegria, agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, que o sol descontagia e deixa na batida. Por isso vai e liga a aplicação ao som dessa canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é o trem TikTok, tá na moda, tô na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é o trem TikTok, tá no grupo todo mundo sem parar. Joga o braço em cima, agita e alegria, agora tô em modo gravação. Como o Miguel de Azevedo, e então como é que vocês vão aí por esse lado? Acho que alguns de vocês já devem estar à mesa, portanto, bom apetite. Comam bem. Vamos continuar com Ana Malhoa, Quem Te Dera. Quem te dera, estou para tomar esta fera. Sabes que não vou ficar à tua espera. Não para, a minha vida se acelera, acelera. Quem te dera, estou para tomar esta fera. Vou ficar à tua espera. Não para, minha vida se acelera, acelera. Eu não quero falar mais, não. Larga a minha perna. Hoje dou-te para trás. Fazes parte, tu já era. Fez o teu lugar no barco. Agora vais ficar em terra. Tu querias mais poder. Dera. Eu sempre mandei na minha vida. E à frente na partida, tanta gente a querer passar por cima. Tens algum problema, então buzina. Não preciso que está na revista. À frente do meu tempo futurista, todo dia a partir da pista, a ser à vista. Hoje vou sair e vou dançar para mim. Hoje vou vestir, vou maquiar para mim. Sei que tu gostavas que eu fosse eu para ti. Mas vais ficar aí assim, a olhar para ela tipo já perdi. Eu só não me sinto, mas estou sem papi. Sou bomba latina, foi como eu nasci. Assim eu sempre tive dentro de mim tudo o que é preciso para o meu destino. Sempre construí esse meu caminho. Cheguei aqui e não vou perder para nenhum bandido. Eu sei que a cara queria estar comigo, mas querido, quem te dera, estou para tomar esta fera. Sabes que não vou ficar à tua espera. Eu não para,

nada a ver. Desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E sem dar por ela, meu desejo venceu. Com lágrima correr, eu estava a ver. Desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E sem dar por ela, meu desejo venceu. Agora não estou indeciso. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé. Yo ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Yo ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Yo ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Yo ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see. I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see. Our love was just a fantasy. Call me. You play me like nobody. When you were everything for me. Tu m'as bien ciblé. Yo ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Yo ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Yo ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Yo ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Yo ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. My soul is hollow. I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I. Tu m'as bien ciblé. Ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Tu m'as bien ciblé. Ram pam pam. Tu as tiré de moi que je demande. Ram pam pam. Je vois la satisfaction dans tes yeux. Ram pam pam. Je t'aime et qu'on m'en fout. Dis-moi pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Jusqu'à samedi, je suis au champ. Você podia ter caprichado menos no beijo.

Dicen que soy un delincuente, por la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' mí. Dicen que soy un delincuente. Chereo, cogí dinero y me bajaron el dedo. Ya no era el rey del trapeo. Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan miel de mí, pero no hablan del Congreso. Soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer. Y también me necesito a mi mujer. Mi mano para de llorar, sé que fallé. Porque era su ángel y me convertí en Lucifer. Y me superé. Me cancelaron el chori y en la prisión me quieren ver. Me buscaron por mi letra y me metieron al pie. Pero 50 millones y la muñeca coroné. ¿Y qué me van a hacer? Estoy borracho de poder. Y soy quien este se cree. Y guaputa soy Anuel. Dicen que soy un delincuente. Desembarque individuo, conocido personaje. Un can del TSA se siente mal que el equipaje. Los oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta. Se mate lo debido, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal. De fe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confísquenlo si quieren, con él se pueden quedar. Pero no venga a retarme porque se quieren pautar. Se lucraron, curaron de mí, me hablaron. Y yo callado me quedé. Difamaron, juntaron, hasta me trancaron. Pero ahí arriba hay un güey. Ahí arriba hay un güey. En nombre del Padre, tratan de meterme pie. Soy un delincuente, por y la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' mí. Dicen que soy un delincuente. Sin aviso, sin bandera y sin alarma, que no me desespere, M. Dijo algo del ojo por ojo y del que ayer muere. Pero sabe cuántos inocentes mataron que nunca dispararon y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos. Y es que los refranes generalistas son para soldados que no nacieron para ser generales. En fin, si intentamos no ser otros más, todo se define en resistir, en soportar sin medir, cambiando tantas cosas que a veces siente que dejan de existir. Fracaso no, rendirse no, matarlo no, vengarlo no, odiarlo no. Yo sé que existe un Dios, pero y si no, no es lo mismo dudar que no creer. Por eso no permito que nadie subestime mi fe. Tengo muertos que dieron más problemas estando vivos, pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos. Y ese sin hablar de sus amigos. ¿Qué saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones? De levantarse a cortar las cabrones días de tu sentencia para volver a aplastar estos cabrones. Jamás entenderán de lo que hablo, pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida mucho más de lo que ha luchado el diablo. Amén. Kendo Caponi, Farruko, Frikendo. Real estaba muerto, y de cabrón. Brrr, Braime Farru, Braime Easy, Braime Cell. Real estaba muerto, y de lo intocable en la prisión. Sigo na fé com as ilhas na mira. Na minha playlist eu só giro gambas. Tipo Julinho, Santa Vivi Good. Nação crioula, minha eterno mundo. Minha crioula sabe ninga de nas línguas um canta queixa. Verdear o Botuga pronto pra casa dentro de igreja. Um grobo rixo pra que se cago para diga queixa. Dentro do Tuga com o crioulo, nigga não tá fixe. Hoje vibro com a minha Lisa. Quem sabe com amanhã reserva. Se serei príncipe numa pós. E se de surra vou gritar beleza. Na crioula sabe ninga de nas língua um canta queixa. Verdear o Botuga pronto pra casa dentro de igreja. Um drogo rixo pra que se gago fora diga queixa. Dentro do Botuga com o crioulo nigga não tá festejo. Tá festejo, tá festejo. Dá uma bonita pra não queijo. Pra não queijo, pra não queijo. Drogo fé de riba mesa, riba mesa, riba mesa. Dentro dos anos de tempesta, de certeza, de certeza. Muita mistura, nós tudo é preto geração de hoje. Nos da mistura, nos tudo é crioulo. Branco com preto, geração de hoje. Crioulos da salsa, nos crioulos da salsa. Nos crioulos da salsa, nos crioulos da salsa. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Hey, fuimos y la tenemos prendida. Vengo a mandarla hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, un gol. Prende la boca y el alcohol. Impréndelo, un gol. Eso salió de control. El cielo. Quase a chegar ao fim. Vamos continuar com os Némanos. Beijo de Funaná. Xinga a tribo aqui, onde reina o nosso som. Até o Funaná que eu vou. sentir o teu calor. Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo grato. Ver o teu gostinho em mim, fazer teu mundo grato. Vai ferver teu mundo em mim. E deixa sentir o teu corpo suado. Quando estás colado em mim, sentir o teu beijo grato. Ver o teu gostinho em mim, fazer teu mundo grato. Vai ferver teu mundo em mim. Lele, lele, lele, lele. Pois é, estamos a chegar ao fim desta emissão da Pausa Musical com a Sílvia. Sabem como é? Passa rápido 2 horas, não é? Uma boa continuação e uma boa noite para vocês todos. Tomam cuidado com vocês. Esta época é melhor. Beijinho grande e digo-lhes até para a semana.